de pânico! E hoje o espetáculo é nosso! Os palhaços estão com as tochas do dragão aceso! A rua é o picadeiro! A bruxa tá aí botando terror! Os põe acima que a água tá solto! Hoje, ladrão, o Chico vai pegar fogo! Monstrão Bagdá, tipo boas antiguidade, não patati patatá. Brinca com os brinquedos, engatilha, aperta o dedo, espalha sangue coalhado na porra do picadeiro. Vai assim tatuado na rua, botando terror. Maquiagem na face, esconde o rosto do imperador. Mãos atadas, capuça de circo, pegando fogo. As palhaço tatuado, brincando de vivo ou morto. A bruxa tá na rua, boto que não se vê. Os monstros tá de cima, de golpe de XT. São José do crime, VG dos terroristas. Os leque tô atiando fogo nos robozinhos que cai na pilha. Usa ruim, corredor da morte. Prima guerra, não admite falhas. Nem pipoca que ramela. VDM minha quebra, fechado com parque dos monstros. Sintonia nos radinha, ali o bang fecha fechando. Maral, carne, fumacê, jump, long neck. O aval foi dado do 2000 comando CHF. De Blaze vem os verme, de foco vem os treba. E o circo pega fogo, lá vai bolinha pra reta. De 30 tem os fela, na rua os pelinho maciço. Na tanca tá os bandola, os boy tá no cortiço. Sem saber que na gaveta tem um presentinho guardado. Quando o circo pega fogo, é espalhado, tatuado. Pro cê ver o poder, na lombra do Naguilé. Chapinha chapou na missão, fez boy fazer bunda lelê. Caça os guatambu, bota lenha na fogueira. Marshmallow no espeto, prosa boa. Acalma, Deus. Vão só os quilos, arrasta a parte de Paco. Os primer vibe, contra Elbens e Mapu. Já os peba, cataratas do Iguaçu. O barril vai ser de povo, estopim dentro do... Bem-vindo ao espetáculo, antes palhaço senta o dedo. Bem-vindo ao globo da morte, sangue colhado no picadeiro. Rufrem os tambores, abraço, curtindo os firma. Os palhaços. O circo pegou fogo. E na roleta macabra os palhaços tiram coringa do jogo. E tela lá os monstros, curte a lombra, sustenta. Segurança aos menor, na cinta tem ponto 40. Tira o sorriso do falso, cara pintada. Em picadeiro de bandido, só palhaço que dá risada. Sempre no pé da letra, segue por sua vez. Festa de toca preta é bancada pelos 15:33. Palhaça que quer black label com alecrim. Traz a taça com gelo e a garrafa de gold green. Esquenta o prato e rola a nota, é um dois no ratatá. Que os firma tá mostrando, tá sempre em cima pra cobrar. Querendo isca, não zol, não adere rupinol. Os palhaços tão na quina de fuzil e parafal. O circo pega fogo todo dia na minha quebrada. Quer saber de onde eu vim? Maraucaia. Palhaço que é paca, palhaço que é peba, palhaço que é foco, perfeito sentinela. Palhaço que é guerra, que vê a plateia aplaudindo de pé, uma de suas ideias. Palhaço que é lança, dispensa a merda. Palhaço que é esquema e desvia da pedra. Palhaço que é fumo do verde da erva. Quer que quer? Fecha as cortinas da lojinha que tá molhado. O circo pegou fogo e o esposo tá maquinado. De chuteira da Taos, na contenção das peças. Objetivo principal, capital, giro as moedas. Cuidado, tem radinho grampeado. Cuidado, 15 dias tu tá no prazo. No globo da morte do corredor, a roleta russa roda a bala. Vacilou os dedos de cato, sangue tá reanana. O espetáculo começa, é dia de saidão. Pitbull de bandido, voa no gogó de pastor alemão. No Lebron, Alfredo, do Tutunos ao Pai Kembu. Floresce o verde do Alvorado, Beraba 1. Pipoca, algodão doce, doce ou travessura. O bang virou Halloween, os leque tá fuzilando as bruxas. Nem patati, nem patata, nem pernilongo e regaço. O circo pegou fogo e quem escapou foi os palhaços. Bem-vindo ao espetáculo, antes palhaço senta o dedo. Bem-vindo ao globo da morte, sangue colhado no picadeiro. Rufrem os tambores, abraço, curtindo os firma. Os palhaços. Automática na boca do revólver. O circo pegou fogo, a lona derreteu. tatuado, é os palhaços tatuado.